Há tanto tempo queria te falar, mas tinha medo de te magoar. O meu amor chegou ao fim, é duro eu sei, mas é melhor assim. Difícil foi tomar essa decisão, não deu pra evitar a separação. Eu nem sei bem ao certo o que aconteceu. Cansei, preciso de um tempo pra cuidar de mim, tirar da minha vida as marcas do passado. Lamento, mas não deu pra ficar ao teu lado. Não sei, talvez um dia eu possa me arrepender, mas sinto que a minha vida sem você está a um passo da felicidade. Agora falar, mas tinha medo de te magoar. O meu amor chegou ao fim, é duro eu sei, mas é melhor assim. Difícil foi tomar essa decisão, não deu pra evitar a separação. Eu nem sei bem ao certo o que aconteceu. Cansei, preciso de um tempo pra cuidar de mim, tirar da minha vida as marcas do passado. Lamento, mas não deu pra ficar ao teu lado.